Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Turn around, open your eyes, look at me now. Turn around, girl, I've got you, we won't fall down. Yeah. We can see forever from up here. You call me, I love you. Ooh, ooh, ooh. If you

www.com, a referência para o mundo. Você está na Target Radios, a maior rede internacional de rádios. You are listening to the greatest international network. Diz aí, baby, como está a sua terça-feira, 13 de novembro? Espero que sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E acompanhamos mais uma edição do Pop Hits, agora com os 5 sons mais votados no portal na tarde de terça. E no primeiro lugar, Kesha, da Young. Número 2, Adele, com Skyfall. Posto de número 3, para Nicki Minaj, Vavavam. Na quarta colocação, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. E o quinto som mais votado na tarde foi Turn Around, com Connor Maynard e Neo. E aí, baby, vamos mudar tudo pra noite? Tá valendo sua votação, então. Acesse targetw.com e aproveite pra se viciar na referência para o planeta. Enquanto isso, tá na hora de... Pop Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de terça, recebe um grande beijo a Patrícia Santos, que é de Presidente Prudente, São Paulo. Pediu e ouve agora aqui na Target International o som de Rihanna, Diamonds, que fecha mais um Pop Hits. A noite de volta. Continue aqui na Target. As melhores rádios em rede para milhões de ouvintes em todo o planeta, que são a razão de tudo. Até daqui a pouco, baby. Vai, vai. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.